Sua Bíblia esconde um segredo. Um livro proibido revela que anjos, não Adão e Eva, corromperam a humanidade. O que a Igreja tentou apagar? Um dos apóstolos do Novo Testamento citou um texto antigo como Escritura Sagrada. Uma profecia direta, palavra por palavra. Mas se você procurar esse livro na sua Bíblia hoje, vai encontrar apenas o silêncio. Ele foi arrancado, banido, escondido por séculos. Estamos falando do livro de Enoque, um manuscrito que descreve anjos caídos, gigantes devoradores de homens e os segredos do universo. Se era sagrado o suficiente para um apóstolo, por que a Igreja decidiu destruí-lo? O que exatamente estava escrito naquelas páginas antigas que apavorou tanto os líderes religiosos? A resposta não é apenas uma questão de teologia. É uma história de conspiração, poder e medo do desconhecido. Por mais de 1000 anos, o mundo ocidental acreditou que esse texto estava perdido para sempre, uma lenda morta. Mas as areias do tempo não guardam seus segredos para sempre. Quando o livro de Enoque finalmente ressurgiu das sombras, ele trouxe consigo revelações que ameaçavam abalar as fundações do que achávamos que sabíamos sobre o Gênesis. Você está pronto para descobrir o que eles tentaram esconder? Imagine ler uma versão da história da criação onde a culpa pela corrupção humana não cai apenas sobre Adão e Eva. Uma versão onde seres celestiais descem dos céus, fazem pactos sombrios e ensinam a humanidade a forjar armas e praticar feitiçaria. Esse é o abismo que estamos prestes a explorar. Tudo começa com uma das figuras mais enigmáticas de todo o Antigo Testamento. Abra o livro de Gênesis, capítulo 5. No meio de uma longa lista de genealogias, onde o texto repete incansavelmente que fulano viveu tantos anos e morreu, há uma quebra abrupta, uma anomalia. O versículo 24 diz: "E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou." Ele não morreu. Deus simplesmente o levou. Mas por que ele? O que Enoque fez de tão extraordinário para escapar do destino de todos os mortais? O texto canônico silencia. O Gênesis não nos dá mais detalhes sobre a vida deste homem. Essa ausência de respostas sempre incomodou os estudiosos. Se ele era tão próximo do Criador a ponto de ser arrebatado vivo, não deveria haver mais registros sobre suas visões e ensinamentos? A verdade é que havia. Durante o período do Segundo Templo, séculos antes de Cristo, circulava um manuscrito fascinante, o Livro de Enoque. E ele não era apenas um texto obscuro lido por poucos, ele era extremamente popular. As pessoas queriam preencher as lacunas do Gênesis, elas queriam entender a origem do mal. E o livro entregava exatamente isso, com uma riqueza de detalhes assustadora. Ele narrava a história dos sentinelas, um grupo de 200 anjos que olharam para a terra e desejaram as filhas dos homens. Uma expansão direta do misterioso relato de Gênesis 6, versículo 2, que fala dos filhos de Deus tomando mulheres humanas. Mas se o livro de Enoque apenas detalhava o que já estava sugerido no Gênesis, por que ele se tornou um problema tão grande? A resposta está na forma como ele mudava completamente o foco da culpa pelo pecado humano. No ensino tradicional, a humanidade caiu por causa da desobediência no Jardim do Éden. O peso do pecado original repousava sobre os ombros humanos. Mas o livro de Enoque contava uma história diferente. Segundo o texto, os anjos caídos, liderados por figuras como Azazel e Senjá, trouxeram o caos. Eles ensinaram aos homens a arte da guerra, a fabricação de espadas e escudos. Ensinaram às mulheres o uso de cosméticos e a feitiçaria. A corrupção da terra foi um ataque cósmico, não apenas uma falha moral humana. Isso muda tudo, não é mesmo? De repente, a humanidade parece menos como a grande vilã e mais como uma vítima de forças celestiais rebeldes. Como um texto tão influente simplesmente desapareceu das Bíblias que lemos hoje? A investigação nos leva aos primeiros séculos depois de Cristo, uma época de intensos debates e disputas sobre o que era ou não inspirado por Deus. Nos dias de Jesus e dos apóstolos, o livro de Enoque era amplamente respeitado. A prova mais irrefutável disso está na própria Bíblia canônica. No Novo Testamento, a Epístola de Judas, nos versículos 14 e 15, cita diretamente uma profecia de Enoque. Judas trata as palavras do livro como autoridade espiritual. Se um autor bíblico confiava no texto, o que deu errado? No judaísmo, o texto começou a perder força após a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70. Os rabinos precisavam unificar a fé. Eles começaram a rejeitar livros que tinham forte apelo apocalíptico, especialmente aqueles que falavam sobre o Filho do Homem, uma figura messiânica que os cristãos rapidamente associaram a Jesus. O livro de Enoque foi deixado de lado do cânone hebraico oficial. No lado cristão, o cenário também começou a mudar. Pais da igreja primitiva, como Justino Mártir e Tertuliano, defendiam o livro. Tertuliano chegou a argumentar que os judeus o rejeitaram justamente porque ele profetizava sobre Cristo. Mas no século IV, a maré mudou. Líderes como Jerônimo e Agostinho olharam para as histórias de anjos tendo relações com mulheres e sentiram repulsa. Para eles, anjos eram seres puramente espirituais. A ideia de que pudessem procriar e gerar gigantes, os chamados Nephilim, parecia absurda, mitologia pagã disfarçada de escritura. Aos poucos, o livro foi marginalizado. As igrejas católica e depois as reformas protestantes seguiram o cânone hebraico estrito para o Antigo Testamento. Enoque foi classificado como apócrifo, falso, proibido. Apenas uma tradição cristã no mundo inteiro se recusou a abandoná-lo. A Igreja Ortodoxa Etíope. Isolados do resto do mundo cristão por montanhas e desertos, os cristãos etíopes preservaram o livro de Enoque em sua totalidade. Para eles, ele nunca deixou de ser a palavra de Deus. Mas para o resto do mundo, o livro estava perdido no tempo. Até que em 1773, o explorador escocês James Bruce retornou da África trazendo 3 cópias completas do manuscrito. A Europa ficou em choque. O texto proibido havia retornado. E a arqueologia moderna confirmaria sua antiguidade de forma espetacular. Em meados do século XX, os manuscritos do Mar Morto foram descobertos nas cavernas de Qumran. Entre os textos sagrados e antigos pergaminhos, o que os arqueólogos encontraram? Fragmentos do livro de Enoque em aramaico. Não era uma falsificação medieval etíope, era o texto real, lido pelas mesmas comunidades judaicas do tempo de Jesus. Mas a verdadeira revelação não é apenas que o livro sobreviveu, é o que ele esconde em suas páginas. Por que o texto incomodava tanto as autoridades de ambos os lados? A resposta mais profunda pode estar na forma como o livro de Enoque descreve o controle sobre o conhecimento. No livro, os anjos caídos não trazem apenas destruição e gigantes devoradores de carne. Eles trazem conhecimento proibido. Eles revelam os segredos dos céus que a humanidade ainda não estava pronta para receber. Azazel ensina a arte de guerra. Penemu ensina a escrita com tinta e papel, algo que o texto descreve curiosamente como uma forma de afastar o homem de sua simplicidade espiritual. A narrativa de Enoque não é apenas sobre monstros, é um aviso sobre o avanço tecnológico e o conhecimento sem ética. Pense no impacto disso. Se os líderes religiosos aceitassem esse livro, teriam que lidar com uma cosmologia muito mais complexa e assustadora. Teriam que admitir que o mal no mundo não é apenas fruto do coração humano, mas de uma intervenção direta de seres dimensionais superiores que manipularam nossa história. Para muitos teólogos modernos, a remoção do livro foi uma questão de higiene teológica. A Igreja queria uma mensagem clara e simples. O homem pecou e Deus enviou a salvação. Histórias sobre anjos caídos ensinando astrologia e feitiçaria desfocavam essa mensagem central. Para outros, a exclusão foi um erro trágico. Eles argumentam que ler o Novo Testamento sem o livro de Enoque é como assistir à metade de um filme. O apóstolo Pedro e o apóstolo Judas falam sobre anjos que pecaram e foram aprisionados em abismos escuros. Onde eles leram isso? Não está no Gênesis. Eles estavam fazendo referência direta aos julgamentos descritos no livro de Enoque. Isso nos coloca diante de um paradoxo fascinante. Podemos rejeitar completamente um livro que os próprios autores da Bíblia usaram para entender o mundo espiritual? Ou, por outro lado, se o aceitarmos, estamos abrindo a porta para mitologias que distorcem a pureza da mensagem bíblica? A linha entre o sagrado e o mito nunca pareceu tão fina. As tradições divergem. Os etíopes o reverenciam. Os católicos e protestantes o estudam apenas como um documento histórico valioso. Os judeus rabínicos o mantêm à distância. Mas não há como negar o fascínio que ele exerce. O livro de Enoque nos obriga a olhar para as estrelas e questionar o que realmente aconteceu nos dias antes do dilúvio. No fim, o mistério do livro de Enoque é muito maior do que uma simples disputa sobre o cânone bíblico. Ele é um espelho dos nossos próprios medos. Talvez nunca saberemos com certeza se as visões contidas naquelas páginas antigas são um relato literal de eventos cósmicos ou uma complexa alegoria criada para explicar o sofrimento humano. A decisão dos antigos concílios de remover o livro moldou a teologia ocidental por milênios. Eles escolheram focar na responsabilidade humana, em vez da corrupção angelical. Mas a pergunta, em si, revela algo profundo sobre nós. Nós somos fascinados pelo desconhecido. Queremos entender as engrenagens ocultas do universo. Queremos saber os nomes dos anjos que caíram e os segredos que eles sussurraram nos ouvidos da humanidade antiga. Enoque, o homem que andou com Deus e desapareceu, deixou para trás um legado que se recusou a morrer. Mesmo banido, escondido nas areias do deserto e nas montanhas isoladas da África, o seu livro encontrou seu caminho de volta para a luz. E talvez, apenas talvez, ele tenha voltado exatamente no momento em que precisávamos lembrar que há muito mais entre os céus e a terra do que nossa compreensão pode alcançar. Mas os mistérios antigos não param por aqui. Existem outros objetos sagrados que desapareceram sem deixar rastro, carregando consigo um poder imensurável. No nosso próximo episódio, investigaremos a Arca da Aliança, onde ela está. O artefato mais letal e sagrado da Bíblia desapareceu das páginas da história de forma inexplicável, e nós vamos seguir as pistas do seu paradeiro.